Nós tivemos esta obra aqui, sem dúvida que a zona velha, a zona antiga de Oliveira, a zona histórica de Oliveira, ficou muito melhor, muito mais bonita. Agora, a nível das obras dos particulares, que finalmente também é isso que interessa ao município, que eu tenha visto foi muito pouco. Ou seja, eu não sei se nós não podíamos ou não devíamos divulgar até com um panfleto enviado pelo correio para o centro da cidade, porque isto é o que eu sinto mesmo, é que há pessoas dentro de Oliveira que não sabem disto e que não vão saber disto, e que há pessoas naquela zona histórica que se calhar não sabem disto. Para que as pessoas pudessem aproveitar o mais possível, o que eu proponho é que se mandasse uma informação para caso das pessoas uma coisa sucinta, mas que elas pudessem efetivamente perceber que está a decorrer um processo e que elas podem candidatar e ter alguns benefícios fiscais com isso.